Divulgue conosco 77981235083. WhatsApp André Cedeiros. O moral de Ibi Koala. Se não provar, eu nego. Só sei que eu não fui. O que tá acontecendo? Ai, ai, ui, ui. Se não provar, eu nego. Só sei que eu não fui. O que tá acontecendo? Ai, ai, ui, ui. Te encontrei no paredão com uma garrafa de pito. Depois da primeira dose, só escutei zinguinho. Te encontrei no paredão com uma garrafa de pito. Depois da primeira dose, só escutei zinguinho. Alô, Cecília! Virou compositora, hein, mãe?